Começa agora o Empreendecast. Um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast. Sejam bem-vindos ao nosso 8º episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje nós vamos falar sobre inovação versus empreendedorismo. Hoje está aqui a gangue do Empreendecast toda reunida, Milor, o Luiz e o Bruno. O Milor e o Luiz acabaram de voltar do Empreendemil World Tour. E aí, Milor e aí, Luiz, como é que foram as viagens? Ah, foi tudo muito tranquilo, graças a Deus. Deu tudo certo aí. Na verdade, ainda não é um World Tour, né? O Brasil Tour. Se tudo der certo, ano que vem tem a segunda versão, hein? Eu fui o último a voltar, passei por Curitiba e Maringá, inclusive encontrei o Marcos Rezende no dia seguinte da gravação do último Empreendecast. O cara é realmente muito gente boa também ao vivo. O café com o negócio lá foi bem bacana. Enfim, agora voltando aqui à realidade e torcendo agora para o nosso ar-condicionado chegar certo. É, agora o escritório do Empreendemia tá em todo com ar-condicionado. Eu digo mais ainda, ele tá intergaláctico. Tem, se olhar lá no Facebook, tem o Yoda, o Darth Vader aqui. Vocês compraram os Action Figures lá? Ah, aqui, mano, é comprar, eles vieram até aqui. Os projetos atraem celebridades. É, o Luiz falou aí, o último episódio com o Marcos Rezende do Insistimento foi bem bacana, a gente teve um retorno muito legal, a gente teve bastante feedback no Twitter e tal, agradecer ao Marcos de novo. E aqui também o Bruno, e aí Bruno, como é que tá? E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bom? Todo mundo aí? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio e desta vez com um tema que nunca antes na história desse país se falou tanto em inovação no Brasil. Espero que vocês gostem. Acho que agora vai ter um bate-papo bem legal com o elenco fixo do Empreendecast após os recados. Pera aí, Bruno. Vai falar que você tá muito empolgado hoje não, pô? É isso aí, como sempre, muito empolgado. Leitura de e-mails e recados. Começando aqui então os recados do Empreendecast, eu tenho o prazer de anunciar a parceria com a editora Elsevier. E através dessa parceria a gente vai sortear um livro muito bacana aqui, que é um livro recém-lançado da editora. O livro se chama A Empresa Co-Criativa. O livro fala sobre o envolvimento de stakeholders, de colaboradores nos processos da empresa. Não é isso, Bruno? É isso mesmo. O livro parece bem interessante. Ele fala de alguns cases de empresas como Apple, Nike, Starbucks. Então é um livro bem completo que a editora trouxe, falando sobre esse tema, um tema que tem a ver com o episódio de hoje, que é sobre inovação. Então eles falam como que os envolvidos no processo, não só os funcionários, os diretores, podem agregar valor para os produtos da empresa. Então, para vocês participarem dessa promoção, é só prestar atenção nessa vinheta. Promoção do Empreendecast. Em parceria com a editora Elsevier, será sorteado entre os ouvintes um exemplar do livro recém-lançado Empresa Co-Criativa. Para participar, dê um retweet na frase: estou concorrendo ao livro Empresa Co-Criativa, da Campus Elsevier. É isso aí, pessoal. Para concorrer ao livro é só dar retweet na frase. A frase vai estar lá no post também, quem se interessar. Vai ter o link para o livro, para quem se interessar em comprar o livro, lá para o site da Elsevier também. Vale a pena e vamos participar. É isso mesmo, Hugo. E agora eu quero dar mais um outro recado aqui também, um recado bem bacana, que a gente está muito animado com essa ideia nova, que agora o Empreendecast vai lançar a cada episódio um teaser que vai falar sobre o próximo episódio. Nós fizemos isso com o episódio 8, gostamos muito, já tinha feito também com o episódio 7. Inclusive, queria agradecer que o Marcos Rezende, do Insistimento, colocou um widget bem bacana do Empreendecast lá no site novo do Insistimento. Então, vão lá, dão uma olhada. E nós já lançamos o teaser do episódio 8 também. Vamos tentar lançar todos os episódios agora. É, queria agradecer especialmente aqui ao Leandro Branquinho, que tem feito um trabalho excepcional, como sempre. Ele é o que produz, além das vinhetas, também produz o teaser. É isso aí, pessoal. O teaser fica lá no alto, à direita do nosso site. Quem você estiver curioso para saber o que vai rolar no próximo episódio, é só ir lá ouvir o teaser e divulgar para a gente também. Tá bacana. Queria aproveitar e agradecer ao Marcos de novo, dar os parabéns pelo novo layout do Insistimento, que ficou muito bacana. Valeu, Marcos. É isso aí. Um outro recado que é bem importante aqui hoje é em relação ao Startup Battle que rolou nas últimas semanas. E a gente teve uma startup brasileira, que é o Mindle, foi vencedora da primeira etapa do Startup Battle. Foi muito legal. A gente divulgou lá pro pessoal votar no Mindle. Queria dar os parabéns à equipe do Mindle pela conquista. E agora tem a segunda parte, que é o Face Off, que duas startups mundiais, que é o Mindle e a Mimix, que é de Beirute, estão competindo pelo título final do Startup Battle. A votação vai até o dia 7 de dezembro, ou seja, a gente tem 2 dias para votar, hoje, amanhã, segunda e terça-feira. Então, os ouvintes do Empreendercast, vamos lá, vamos votar no Mindle, vamos dar uma força para o movimento das startups no Brasil. O link de votação está no post do episódio 8. É isso aí, depois a gente vai falar mais aqui quando sair o resultado do Face Off. Vamos colocar o resultado aqui no Empreendercast também. E parabéns de novo ao pessoal do Mindle. É isso aí, é o Brasil no cenário do empreendedorismo mundial. Pessoal, continuando aqui a nossa ideia do nosso Customer Developer aqui do nosso Empreendercast, né? Nós implantamos recentemente, foi no último episódio, algumas pessoas já viram, um sistema de classificação dos episódios. É aquele velho sistema que todo mundo já conhece, das estrelinhas. Você pontua o episódio com as estrelinhas, o episódio que você mais gostou, tal, que você achou melhor. Isso é pra quê? Pra gente saber como é que ficou legal, além do feedback que a gente recebe de vocês no Twitter, no post, nos comentários. Agora nós temos mais uma forma de vocês nos ajudarem a sempre melhorar o Empreendercast. Então vão lá, classifiquem os episódios que vocês já ouviram, os anteriores, classifiquem os novos para ajudar a gente, e depois a gente vai ver o que faz com isso. Mas o importante é coletar essa informação. A votação é rapidinha, só ir lá, clicar nas estrelinhas, dar sua opinião. Tem gente que às vezes fica tímido de comentar no post, mas a votação é rapidinho para a gente ter uma ideia. É isso aí, fiquem agora com um excelente episódio sobre inovação e empreendedorismo. Vamos lá! Começando aqui então o nosso 8º episódio do Empreendercast, queria começar perguntando ao Milor se ele acha que para empreender é necessário inovar? Olha, Hugo, você fez aí acho que a pergunta de $1 milhão, né? Infelizmente não posso pedir ajuda nos universitários, vou dar a minha opinião aqui. Vai lá. Eu acho que é importante analisar dois aspectos principais sobre o processo empreendedor. Tem o empreendedorismo, pensando no ambiente mais macro, então na sociedade em si. E a inovação é fundamental. Sem inovação, você não tem progresso. Inclusive, até o nome legal aí que eu aprendi quando comecei a estudar sobre empreendedorismo é um cara chamado Schumpeter. Eu até hoje não consigo escrever o nome dele, mas sei falar. Schumpeter, agora foi. E a teoria principal desse cara é que a sociedade, para evoluir, ela está num processo contínuo de destruição e criação de algo novo. Então, você pega o que não está rolando mais, que já está antiquado, mata aquilo e alguma coisa nova vai substituir. Então, até pensando um pouco de um darwinismo aí, né? Teoria evolucionária das empresas. Agora, no ambiente micro, então, para você, ouvinte, que está prestando atenção agora no episódio, você está falando, preciso necessariamente ter a ideia mais inovadora do mundo e sem isso a minha empresa vai falir? Não. Você não precisa ser inovador, pelo menos num primeiro momento. Você pode ter uma empresa que vai gerar emprego, que vai dar dinheiro, que vai ajudar a sociedade de alguma forma, que no curto prazo vai funcionar muito bem, mesmo sem ser inovadora. Sim. Então você pode pensar, a cada dia com certeza surgem vários restaurantes, vários vendedores de sapato, e mesmo que eles não trabalhem com inovação, eles estão sendo úteis para a sociedade. Agora, isso depende dele, também... Né? Exatamente. Então depende do seu objetivo. Não deixa de ser empreendedor, sem dúvida. A história do empreendedor de estilo de vida é extremamente válida. Agora, se você for pensar no longo prazo de querer ter uma empresa que fique gigantesca, querer ter um crescimento acelerado, aí sim você vai precisar de inovação, seja na tecnologia ou no modelo de negócio. Entendi. E assim, aproveitando, qual que você acha que é a maior dificuldade de inovar hoje? Você acha que é a ideia propriamente dita? Como visualizar a inovação? feiticeira. Dê-me a visão além do alcance. Cara, isso depende muito de qual mercado. Por exemplo, se você quer... Vou até usar aspas aí, né? A gente, infelizmente, não dá pra passar no episódio, mas entre as inovar, criando um modelo de compra coletiva, você vai ter uma dificuldade que é fazer... Você vai ter uma dificuldade que é vencer a concorrência. É uma ideia inovadora, mas que não é nova mais, né? É, você vai ter que inovar não na ideia em si, você vai ter que inovar em como você coloca essa ideia em prática. Sim. E se você tem uma ideia que já está bem estabelecida, tem muita concorrência, colocar em prática de forma diferente é muito difícil. Eu falo isso por causa da própria empreendedoria, né? A gente tem milhares de redes sociais aí, o pessoal já está de saco cheio de ouvir falar de redes sociais, e a gente está tentando inovar e é muito difícil. Por outro lado, quando você quer inovar em uma área que ninguém está inovando ainda, você tem uma dificuldade muito grande, que é do cliente entender para que serve aquilo. Então você tem uma barreira de adoção do produto, né? Você vai explicar aquele conceito sensacional. Primeiro, o cara não vai entender, então a nossa família aí até hoje ainda não entende direito o que a Brendemia faz, né? Porque é uma rede específica de nicho. Você vai ter dificuldade das pessoas te entenderem, vai ter dificuldade das pessoas acreditarem que aquilo é útil, então você vai amar aquele projeto e o pessoal não vai entender para que ele serve. Depois, você vai ter que mostrar que você consegue entregar aquilo. Então o cara fala, pô, legal isso aí que você está falando, mas duvido que você faça direito. Isso já aconteceu comigo. Eu, quando olho projetos inovadores, eu fico sempre com o pé atrás ali para ver se aquele negócio vai acontecer. E eu também não quero ser cobaia. Então as pessoas, elas têm uma barreira a testarem alguma coisa nova, a pagar caro por uma tecnologia que ainda não está aprovada. Então as dificuldades principais são essas aí, quando você trabalha com inovação. Legal, cara. Ô, Milo, é bacana você ter falado dessa questão de... Não, às vezes não é necessário você ter aquela inovação que vai mudar o mundo. E também você citou o Schumpeter, que eu lembrei de uma palestra que eu assisti do Silvio Meira uma vez, e ele falou uma coisa muito interessante, que a humanidade em si, a sociedade, passou por picos muito grandes de inovação. Aí a gente está falando de inovações assim que mudaram mesmo o rumo da humanidade, que é televisão, energia elétrica. E ele falou que o pessoal que mais conseguiu criar empreendimentos, gerar empreendimentos novos, o pessoal que pegou pico e criou alguma coisa ali em cima. Ou seja, necessariamente essa pessoa não inovou. Ela pegou um pico, uma onda que estava surgindo, soube trabalhar aquilo ali de forma a criar novos produtos e novas necessidades, e se deu bem nessa época. Então acho que funciona bem assim, essa associação que o Silvio Meira fez. Achei muito interessante na palestra. O Bruno, legal você ter comentado o Silvio Meira. Na mesma palestra dele, ele falou sobre isso e ele conseguiu classificar de uma forma que, pelo menos, me fez entender muito melhor, que é, ele classificou isso como infraestrutura. Então, energia elétrica foi inventada e tal, e aí não tinha nada para ligar, né? Obviamente. Então, aí o pessoal que foi inovando foi criando coisas que usavam essa infraestrutura de eletricidade, assim como depois inventaram a TV e o cara que fez isso se deu mó bem. Então hoje com a internet, ainda muita coisa muito boa está sendo criada, sabe? Tanto que as maiores empresas de internet bem específico, são novas, por exemplo o Google, né? Então é a questão de saber aproveitar a estrutura que tem, conseguir enxergar isso num ambiente macro e aí sim construir uma inovação ou um negócio já em cima disso. E o que é bacana também é que chega uma hora que vai surgindo uma inovação em cima da outra, né? Então, por exemplo, a gente tem a internet, que criou uma estrutura maravilhosa para o pessoal fazer comunicação. Em cima disso, criaram uma estrutura de distribuição de vídeo, por exemplo, que até começou no Brasil aí com o Videolog, depois o YouTube virou referência. E aí você, em cima do YouTube, consegue ter uma quantidade muito grande de inovações. Então, o exemplo de inovação que eu achei fantástico, que eu vi ultimamente, é um brasileiro que está morando nos Estados Unidos. Ele chama The Mystery Guitar Man, que o cara consegue fazer música de tudo. Tipo, você pega saco plástico, ele consegue fazer barulho com aquilo, ele faz uma batucada usando vários recursos de vídeo. Então, é um cara extremamente inovador, teve ideias completamente novas, o cara é excelente no que faz. Só que, se não tivesse pessoas antes dele inovando, criando estrutura, ele não conseguiria botar aquela ideia em prática, né? Então, aquela frase lá do Newton, de se hoje somos grandes, é porque estamos em ombros de gigantes. Então, isso é muito importante para pensar em inovação. Como alguns consultores... Desculpa, Bruno. Alguns consultores gostam de falar, esses caras criaram a próxima curva de demanda. E a inovação do Mr. Guitar Man, que o Milo citou, não deixa de ser a inovação em cima de um pico, né? Agora está cada vez maior essa onda que o YouTube e a distribuição de vídeos vem criando. Ele aproveitou a onda e inovou em cima, tudo bem que menor proporção do que a internet, a energia elétrica. mas eu acho que esse conceito é bem interessante, dos picos, das ondas, e quando você pega essa onda, não necessariamente talvez você precise de inovar completamente, mudar o rumo da humanidade para empreender, e isso é bem bacana. Você está ouvindo o Empreendecast. Tem basicamente dois tipos de inovação, né? Você tem a inovação disruptiva, que é aquela que muda tudo, você não tem a mínima ideia de onde que veio aquilo, para onde vai. E tem a inovação que é incremental. Agora, eu pessoalmente me importo muito pouco em pensar se as minhas inovações, por exemplo, são disruptivas ou incrementais. Eu acho que agrega muito pouco. Então falar, mas o Mr. Guitar Man, ele está inovando, só que ele está inovando, mas as pessoas já faziam vídeo antes da internet, ou antes dele. Oh, legal, fazia vídeo, mas faz o vídeo de um jeito diferente. Ah, mas ele trabalha com stop motion, as pessoas já faziam stop motion. Eu pessoalmente considero disruptivo, tem gente que não considera, e é uma discussão que eu realmente acho que não leva a lugar nenhum. O que importa para o empreendedor, em vez de ficar pensando, tem uma inovação disruptiva que vai mudar o mercado, é saber o que eu vou fazer, vai me dar um diferencial competitivo, eu vou conseguir emitir mais notas fiscais do que o meu concorrente, beleza, é o que importa. Aí cai o ponto, né, que inovação não é sinônimo de empreendedorismo, mas é uma parte do empreendedorismo, ou seja, que nem o Miller falou, não importa se está sendo disruptivo ou não, o que importa é, legal, está inovando, tem um diferencial, e isso está trazendo o resultado do esperado, está trazendo dinheiro, reconhecimento, enfim, o que foi traçado, legal, então, meio que não importa, né, se era disruptivo ou não. É, vocês falaram também a questão de as características do inovador, igual o Luiz disse, por exemplo, que foi inventada a energia elétrica, a partir daí... teve a ideia de inventar a geladeira, a televisão, por exemplo. Isso a gente tem até um post muito bacana que o Miller mandou aqui para nós, de Harvard, que ele fala das características dos inovadores, né? E eles falaram que a característica mais importante é a capacidade de associação. Então, assim, o cara ele consegue enxergar uma oportunidade numa demanda, numa necessidade, e a partir dali ele tem uma ideia nova. Então, assim, é um ponto de gerar uma ideia nova. É uma história até engraçada que eu vi no vídeo do TED uma vez, falando sobre essa questão de aproveitar estruturas, é o cara da Amazon contando como que foi o surgimento da máquina de lavar. Então, você imagina, né? Lançaram a energia elétrica, uma inovação extremamente disruptiva. Aí, com a energia elétrica, você basicamente colocava lâmpadas nas casas. Sim. Depois inventaram a primeira máquina de lavar, movida a energia elétrica, e onde que você conectava isso? As lâmpadas, não tinha tomada, né? Você olhar para trás é fácil fazer conexões, na época não era. E aí, não tinha também botão de desligar. Você terminava de lavar, tirava, desrosqueava da lâmpada. Inclusive, você tinha que lavar roupa no escuro, né, de dia, no caso. E o que acontecia? Era comum ter acidentes de pessoas que enroscavam o cabelo, por exemplo, na máquina de lavar. Só que, imagina, você enroscou o cabelo. Você não tem o botão de desligar ali do lado. Você precisa arrancar o fio. Só que o fio está conectado no soquete da lâmpada que está na sala, e você está na cozinha, você fica ali desesperado, puxando. Então, surge um monte de tipo de problema. Agora, imagina, tem essa crise aí, muitos acidentes, pessoal descendo pau nas fabricantes de lavadeira, e aí surge um cara que inventa a tomada. Hoje em dia, se eu falar para você, vou inventar a tomada, você vai ficar até com raiva de mim, como a nação inteira está com raiva do cara que inventou essa tomada nova. Né? Mas na época, o cara que inventou a tomada, ele foi um salvador, ele... aproveitou uma estrutura que existia e conseguiu resolver uma demanda que era uma demanda que ainda não existia. As pessoas, imagina antes da energia elétrica, você falar pro cara, olha, eu vou facilitar a sua vida para você não enroscar o cabelo na máquina de lavar roupa. Era uma demanda que não existia, né? Então foi criada uma demanda nova em cima dessa estrutura e a partir disso o cara conseguiu criar um produto que foi sensacional e teve um impacto muito grande. Pois é, cara, essa, eu acho a característica fundamental você ter ser visionário, né, nesse ponto. E agora, tocando nesse ponto aí que você falou, que o cara inventou a tomada e tal, talvez ele mesmo inventou, mas talvez ele mesmo nem tenha ganhado tanto dinheiro com isso, igual a gente sabe na história aí até da energia elétrica mesmo, os inventores às vezes nem ganhavam tanto dinheiro porque não eram empreendedores. E qual que é a diferença de inovação e invenção nesse contexto? Ué, a parte que tem que diferenciar de inovação e invenção vem daquilo que eu já tinha falado antes sobre inovação não ser tudo empreendedorismo. A inovação, lógico, é importante para você fazer algo diferente e tal, mas se você só tiver algo muito legal que ninguém vê, ninguém compra, ninguém vê valor naquilo, você inventou um elefante branco, sabe? Não vai adiantar de nada. Tem uma história que o Miller gosta de contar bastante, que é a invenção do telefone. e todo mundo fala que é o Graham Bell. Só que ele foi a terceira pessoa que, na verdade, o terceiro inventor do telefone. Teve o primeiro que inventou, teve o segundo, que foi, na verdade, uma mulher, pelo que ele fala, que foi lá e patenteou, falando, ó, agora tá protegido, né? Patenteei, lá no final do século XIX. Ou começo do século XX, enfim. E aí foi o Graham Bell e falou, legal, vou pegar esse negócio que já existe e vou produzir e vender. E aí foi ele levou que ficou famoso e ganhou dinheiro. O que é legal de imaginar essa história é que, assim, imagina, você não tem nada, você mal tem energia elétrica na sua casa e vira um cara e fala, eu vou te vender um aparelho de telefone, você vai poder falar com... Imagina a dificuldade para vender o primeiro telefone, né? E o cara foi lá, conseguiu vender não só o primeiro, mas ele, não sei exatamente com qual órgão do governo americano, mas o cara conseguiu aproveitar a estrutura de energia elétrica, criou toda a estrutura de telefone e agora sim ele podia vender o telefone. Então não adianta você pensar meramente no produto, né? Você tem que pensar em toda a estrutura. É o que o Silvio Meira falava, né? Você tem que ter infraestrutura, se você não tem infraestrutura, seu produto vai chegar num lugar vazio, ninguém vai conseguir usar. É questão de pensar no futuro mesmo, por exemplo. Hoje em dia eu acho que desenvolvimento de aplicativo, de site, por exemplo, você pode considerar que em 5, 10 anos, não sei, todo mundo vai estar conectado com smartphones, entendeu? Com GPS, então você vê muito aplicativo hoje que conta com essas tecnologias, assim, então eu acho que é meio visionário, é meio óbvio hoje você contar com essas tecnologias no futuro. E pra que seria necessário um telefone naquela época, né? Pois é, o cara não soube vender o peixe dele, aí tá aí chupando o dedo reclamando que patenteou a ideia e que roubaram a ideia. Né? Com certeza ele tem um tataraneto que fica contando essa história pra ele. Inovação e tecnologia. Então é o seguinte, galera, eu acho que a gente pode puxar um pouquinho também aqui na questão das startups hoje, das startups das empresas hoje, como que elas devem começar o processo de inovação, por exemplo. Eu acho que todo mundo sabe, a gente já falou aqui no episódio com o Eric Santos também, da metodologia Lean, que eu acho que é fundamental hoje para quem vai começar um negócio novo, vai mudar o modelo de negócio, porque a gente não sabe qual o problema do cliente, qual o produto exato, entendeu? Então a gente tem que fazer um teste com o cliente. Qual que vocês acham que é a importância de testar o produto antes, entendeu? De não esperar muito tempo para desenvolver o produto. Cara, eu acho que, independente de qual plataforma, o mais importante para quem está inovando é ter informação do mercado. Então conseguir prever, ou até saber mesmo, tipo, tem coisas hoje que parecem óbvias, é conseguir ter informação antes do concorrente. Então, por isso que o Lean Startups prega tanto você conversar direto com o cliente. Por quê? Você falar, eu acho que esse mercado é legal. Pô, beleza, bom pra você. Agora você falar, eu conversei com 50 pessoas com tal perfil. Essas pessoas falaram que estariam dispostas a pagar tanto por um tal tipo de produto. Beleza, isso aí já é outra história. Então, por isso que você vai ter informações que são relevantes para guiar o seu desenvolvimento. Daí, já fazendo um contraponto a uma pergunta aí que talvez esteja na cabeça do leitor, é falar, pô, mas e a Apple? A Apple não faz grupo de pesquisa, não faz nada, ele não pergunta para o cliente o que eles querem, né? Aquela história do, se tivessem perguntado para as pessoas do século XIX, eles iam dizer que não queriam carros, que queriam cavalos mais rápidos. Porém, tem um ponto que é o seguinte, as pessoas não sabem o que elas querem, mas elas sabem o que incomoda. Sim. Então, quanto mais você conseguir entender como que o cliente se incomoda com o que existe hoje, mais fácil é de você criar um produto inovador. Eu acho que a Apple, ela determina o mercado, ela determina os produtos do mercado nesse sentido. Ela cria necessidade. Exatamente. Mais ou menos, porque, por exemplo, se você for analisar a palestra de quando o Steve Jobs lançou o iPhone, o primeiro ponto dele foi, os smartphones não são tão smarts assim. Aí ele foi lá, mostrou como que era o smartphone, que eram aquelas teclas que ocupavam a tela inteira e tal, não funcionava. Então ele sabia o que, incomodava as pessoas. Ele, quando foi falar do iPod, por exemplo, ele mostrou o Discman, né? Então falou, olha, você tem que carregar esse trambolho. O iPod não, você carrega no bolso. E o iPod também não foi o primeiro MP3 player, então eles não inventaram uma demanda por MP3 player aí. Eles pegaram o que existia e falaram, legal, isso é ruim, por quê? Qual que é a dor que o cliente disso aqui sente? E aí vamos tirar essa dor. Eu acho que o grande mérito da Apple não é nem criar demanda, criar mercado, coisa assim. É saber enxergar uma demanda e saber que os concorrentes fazem aquilo muito mal e falar, eu vou destruir esses caras. Tanto que hoje em dia, o Mauro aqui acabou de comprar um telefone, a primeira pergunta que fizeram pra ele foi, cara, não é um iPhone? Mas, por exemplo, você vê um cara na rua agora com um tablet, pode ser o Samsung Galaxy com Android, melhor coisa do mundo, vai aparecer um cara e perguntar pra ele, porra, por que você tá com isso? Isso não é um iPad. Então, acho que o mérito da Apple é se transformar na referência do mercado por resolver uma demanda melhor do que os outros. Mas os outros já enxergavam a demanda, eles só não sabiam resolver muito bem. Sim. Não, e se a gente for pensar, isso é tão simples, né? Igual você falou, a única coisa que eles fazem é resolver um problema que incomoda. Assim, pô, então é só eu olhar o que incomoda num certo produto e resolver aquele problema e pronto. Pois é, mas isso não é tão simples assim. Exige muita inovação, muita associação, muita dessas coisas que nós falamos aqui. E é por isso que a Apple hoje está milionária como está, né? E, então você pode ver que não é tão simples assim. E as pessoas pagam por isso, porque estão pagando para a Apple e para várias outras empresas que fazem isso muito bem feito. Que o Bruno falou sobre não ser simples você resolver um problema, essa necessidade do usuário. Na verdade, o maior problema de todos é você transformar uma coisa que era tão difícil antes em alguma solução simples, né? Um iPhone, o iPad também é muito simples, o iPod, por aí vai. É, tem um caso que é do Ford Taurus, quando ele foi lançado um tempo atrás, vidro elétrico, né, coisa mó legal, nova. E aí foram fazer uma pesquisa, porque estavam vendo que ou a porta ficava muito pesada para botar um motor para subir a janela mais rápida, porque todo mundo estava reclamando que a janela estava demorando muito para subir. Então, ou ia botar um motor mais pesado para subir mais rápido, ou deixava um motor mais leve mesmo, menos potente, só que demorava muito para subir o vidro. Só que aí, com umas pesquisas, eles descobriram que eles não queriam que subisse rápido o vidro, os usuários. Eles queriam não ter que ficar lá com o dedo apertado para fazer o vidro subir até o fim. Então foi aí que inventaram aquele negócio do toquinho no vidro elétrico e ele sobe até o fim sozinho. Então aí não importava que a porta ia ficar leve ou pesada, ou enfim. Importava que o usuário não ia ter que apertar botando o vidro até o fim. Pois é, né? Esse é um dos raros casos que você tem o problema, que se mexer em um lugar atrapalha no outro. Só que os caras conseguiram resolver o problema de uma forma extremamente criativa que ninguém esperava, né? Usaram Lean Startup, só isso. É, conversaram com o cliente. Customer Developer na veia. Preciso de você assim. Empreendecast. Bom, pessoal, agora a gente falou pra caramba sobre tecnologia, no geral a gente fala, mas lanço aí a pergunta pra vocês. Vocês acham que inovação necessariamente tem que vir acompanhada de tecnologia? Aí a questão, acho que mais forte é, legal, você pode pegar um produto muito comum, por exemplo, sapatos, e falar, dá pra inovar se eu for vender sapato? A gente pensando aqui nas Zappos, querendo ou não, eles têm uma mega estrutura tecnológica. Quando eu fiz a pergunta, o exemplo que eu estava pensando era do Cirque du Soleil. Sim. E tudo bem que os caras, se for parar para pensar, tem tecnologia no meio para poder fazer a roupa, tudo isso. Mas acho que o principal deles é, primeiro, a sacada de circo. É um negócio diferente, eles misturaram circo com teatro. Circo, espetáculo. Pois é, e de fazer o foco ali na excelência, né? Então, eles fazem muito bem feito o que... Eu tendo a achar que você fazer bem feito em muitos mercados é uma inovação. Se a gente, por exemplo, para mim, um exemplo muito claro aqui no Brasil é da Azul. A Azul, na teoria, é muito parecida com as outras linhas aéreas. Todas falam que são inovadoras, que têm um bom serviço e blá blá blá. Mas, cara, a Azul faz coisa tipo, eles dão uma lata de coca em vez de te servir naquele copinho minúsculo. Sim. É o tipo de coisa que não envolve tecnologia, mas eles colocam na prática os valores que todo mundo tem. Surpreende, né, cara? Eu acho muito legal. É, eu lembrei de um outro exemplo aqui também, não sei se vocês conhecem, em São Paulo já tem, essas lojas de driver ties, vocês já viram? São lojas que você paga uma mensalidade, uma anuidade, né? Você paga um valor fixo, e você vai pegar produto lá de graça. Você tem, sei lá, X produtos durante um mês, você pode ir quantas vezes você quiser na loja. Você agenda a sua visita, aí tem lá desde produto de limpeza, produto de beleza, tem produto de tecnologia celular que você pode ir lá experimentar. Então, assim, isso tem no... Acho que foi um australiano que trouxe o modelo pro Brasil. Clube Amostra Grátis, em São Paulo. É muito legal, cara. E acho que eu já ouvi rumores de que tá vindo uma aqui pra BH também. Pois é, caro empreendedor. Então fica aí a dica. Não necessariamente você precisa ter a melhor tecnologia do mundo, porque algumas vezes a melhor tecnologia do mundo não resolve uma demanda, ou você pode não conseguir espalhar, como foi o caso dos primeiros caras que inventaram o telefone. Porém, você pode inovar no modelo de negócios e fazer as coisas bem feitas, né? Então, com certeza, esse conceito que o cara está trazendo aí para o Brasil, ele não é novo no mundo, ele já poderia... Outras pessoas poderiam ter tido a mesma ideia, só que o cara fez bem feito e está colhendo os frutos aí desse trabalho. Bom, e aqui a última parte do conteúdo, a gente já falou sobre o que é inovação dentro de empreendedorismo, meio que chegou na conclusão de que é um meio, que você não precisa necessariamente inovar. A gente falou depois sobre inovação não só tecnológica, mas inovação no modelo de negócio. Mas como que a gente faz para visualizar uma inovação no dia a dia? Como a gente faz isso acontecer? Cara, eu acho fundamental, assim, a partir do... Tem até como exemplo o artigo de Harvard lá que a gente leu, que a gente vai colocar no post como indicação, que ele fala, assim, para mim, pelo menos, eu acho que o cara tem que ser observador, sabe? Não só para reconhecer necessidade no cenário atual, para ver onde que o produto dele pode mudar, pode criar um MVP do produto dele, coisa assim, mas o fundamental hoje é observar necessidade fora, necessidade dentro do produto dele. Inclusive lá no post fala que observar ela sai das outras características do inovador, né? Eles citam lá que a capacidade de associação é a mais importante, mas eu particularmente gosto muito que o cara tem que ser observador. O que vocês acham? Não, eu acho que é isso mesmo, tanto que até a metodologia OPS, a primeira parte, é a observação. Exatamente. Então, agora vale a pena também entender que simplesmente observar não significa muita coisa, né? Você pode ficar com um binóculo aí olhando o mercado o tempo inteiro, mas você tem que pensar um pouco como que você pode melhorar aquilo. Inclusive, um post que eu escrevi para a Endeavor, o pessoal gostou bastante, foi uma vez que eu estava martelando aqui o teto do escritório, que a gente estava colocando forro no teto, e a gente estava machucando muito a mão pregando com um prego. E aí a gente tentou colocar com tachinha, que era muito mais fácil, só que ela não ficava presa, era muito difícil. E não dá pra você martelar a tachinha pra cima. Sim. Qual que foi a ideia? Fiquei olhando aquilo, falei, cara, já sei qual que é o meu problema. Meu problema é não conseguir segurar a tachinha com a mão e bater no prego na outra, bater com o martelo na outra. Como que a gente resolve isso? Já sei. Então o que eu pensei? Colocar a tachinha em cima do prego, dar a primeira martelada ali, sem precisar segurar com a mão, ela fica mais ou menos presa e depois eu consigo martelar mais tranquilo. E isso foi interessante, que poupou pra gente pelo menos umas 10 horas de trabalho, minha e do Mauro, que é que a gente estava martelando aqui o teto, e pelo menos 3 dedos de cada um, porque estava complicada a situação ali com o prego. Aí entra aquela outra característica que fala lá no post também, de você ter a habilidade de experimentar, né? Você teve a visão, né? Você observou a necessidade, a sua falha, e teve a habilidade de experimentar outras soluções pro problema, né? É que é aí que muda de novo a questão da inovação e invenção. Se você inventou negócio e nunca foi lá botar na prática, legal, você inventou, fica lá na prateleira, empoeirando, sabe? Você nunca vai saber se realmente funciona. Exatamente. Vale a pena destacar a questão de conversar com as pessoas, que é um ponto que eles falam de ser bom de networking, uma característica dos inovadores, que depois que eu lancei esse artigo no blog da Endeavor, teve gente que falou no comentário, cara, você deu mole. Você tinha que deixar o martelo do lado de um ímã por umas 5 horas, aí para pregar a tachinha em cima dele e conseguir dar a primeira porrada é muito mais fácil. Então, essa questão de explicar a ideia para os outros, receber feedback, ajudou pra caramba. Construa o seu network. É legal voltar aí, né? A gente tá falando sobre seu networking. Na verdade, eu gostaria até de mudar isso para saber vender, porque é a mesma história do Graham Bell de novo. Pô, a grande questão dele, o telefone já estava inventado, ele conseguiu convencer o governo a fazer a infraestrutura, que é o que faltava. Então, ou seja, ele teve lá poder de persuasão para fazer isso e conhecer as pessoas certas para fazer isso sair do papel também, né? Então não adianta você ser um mega desenvolvedor e fazer um negócio muito legal e não conseguir fazer isso espalhar. Que a gente gosta de falar muito aqui, as ideias que se espalham vencem, né? E aí que você consegue fazer o negócio prosperar. Vale a pena enfatizar também que ser bom de networking é diferente de nascer com a rede de contatos mágica, né? Porque vez ou outra o pessoal fala, mas eu não conheço ninguém do mercado. Pô, mas até aí o Bill Gates não conhecia ninguém da IBM. Ele foi lá, bateu na porta dos caras e ficou virou o homem mais rico do mundo por causa disso. Então até no próprio Empreendemia, a gente não conhecia ninguém quando começou. Agora a gente simplesmente decidiu conversar com as pessoas, saiu espalhando a ideia para o maior número possível de pessoas, e quanto mais crescia a nossa rede de contatos, mais fácil era fazer novos contatos. Então o empreendedor que quer inovar, quer fazer a diferença, ele tem que conhecer as pessoas certas, mas se ele não conhecer, ele tem que ter cara de pau. Então isso faz muita diferença também. Muito bacana. Isso é uma coisa que a gente, aos poucos, está vendo aqui no Empreendercast também. Essa importância da network. Chega um momento que a gente conta muito com a ajuda do Milor e do Luiz para conseguir convidados e tal, mas a gente, aos poucos, está construindo nossa rede também e as oportunidades vão aparecendo. Então, esse é um ponto muito importante. E agora eu acho que a gente já está caminhando para o fim desse episódio, né? Foi um debate bacana, descontraído, acho que agregou muito, tomara que todo mundo tenha gostado. Acho que a mensagem final que a gente pode deixar antes de ir para o Empreendercast Recomenda é que a inovação, o Luiz até citou isso, é um meio, né? E não um fim. Então depois que você inovou, depois que você conseguiu romper a barreira, quebrou a resistência, ainda tem muito trabalho pela frente e inovar é uma coisa que tem que ser cíclica, que senão você um dia vai ser atropelado. Então tem que ser constante e é só o meio. Empreendedorismo, uma parte do empreendedorismo é inovação, mas o resto é muito suor que tem que ter por aí. O empreendedor, ele tem que saber que ele vai querer mudar o mundo. Depois que ele mudar o mundo já mudou de novo, então é um processo constante. Se ele acha que vai mudar o mundo uma vez só e magicamente aquilo vai funcionar para sempre, não é bem assim. É isso aí. Então agora nós vamos para a sessão do Empreendercast Recomenda, e espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não desliguem, porque agora vai vir uma recomendação bacana. E é isso aí, vamos lá. Empreendercast Recomenda. No Empreendercast Recomenda de hoje, o Milor vai indicar um livro totalmente relacionado com a questão de inovação, sobre a geração de ideias. Eu acho que vai ser bem bacana. Vai lá, Milor. O livro de hoje, ele chama Made to Stick, que é dos irmãos Chip e Dan Heath, são professores de Stanford, que no Brasil ele chama Ideias que Colam. E é um livro simplesmente sensacional, porque os caras conseguiram organizar um tipo de conhecimento que eu não achava que dava para ter uma forma tão organizada de pensar, que é o seguinte: como você pega uma ideia, um conceito, um produto, seja lá o que for, uma ideia, e consegue fazer que as pessoas se lembrem disso, então esse é um ponto muito difícil, fazer com que as pessoas se importem com isso, então você fala do seu produto e o cara fala, e daí, o que eu tenho a ver com isso? E mais que isso, que as pessoas ajam em cima do produto. Então, se você quer vender, por exemplo, um produto inovador, primeiro, as pessoas não vão te entender. Os caras te ajudam nisso, te ajudam a botar a mensagem na forma mais simples. Segundo, as pessoas não vão entender para que aquilo serve, elas não se importam. Os caras te ajudam a vender de uma forma que as pessoas vão se importar com aquilo. E as pessoas não vão saber como usar aquilo no dia a dia. Então, eles mostram também como que você consegue aplicar essas coisas e mostrar como que sua ideia vai fazer diferença no dia a dia das pessoas. Então, como a maior dificuldade do inovador é fazer a introdução do produto no mercado, esse livro é sensacional, porque ele mostra como comunicar o produto de forma que as pessoas entendam e que finalmente essa ideia que você gosta tanto sirva para alguma coisa na vida das pessoas. Fica a dica. Isso aí, esse foi o Empreendercast Recomenda de hoje, Ideias que Colam. Esse foi o 8º episódio do Empreendercast, foi muito legal, falamos de inovação e empreendedorismo, discutimos várias ideias, características dos inovadores, os projetos inovadores, a importância da inovação. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está ouvindo o episódio, continue nos ouvindo, sigam no Twitter o Empreendercast, assinem o feed também, quem tiver lá o Google Reader, algum outro agregador. É isso aí, pessoal. Queria agradecer de novo. Eu gostei demais desse episódio. Obrigado, Bruno, Luiz, Milor. Nós que agradecemos. É sempre muito bom participar. Eu fico com saudade quando não participo de um muito ruim. Pois é, o Empreendercast vicia. Só um comentário aqui, pessoal. Vocês vão ver daqui a pouco na parte dos erros, que o Bruno ficou meio triste aí. Vamos aproveitar e mandar um abraço coletivo aí pra ele. Por favor, deixa um comentário pra ele não se sentir sozinho. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui agora. Muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Falhas de gravação. Começando aqui então, peraí, tem uma digitação aí alta. Beleza, você começou de repente. Tem um poltergeist ali. Errou. Bora lá. Começando aqui então o nosso oitavo episódio, queria fazer uma pergunta ao Milor e ao Luiz, se eles acham que para empreender hoje em dia, se é necessariamente... Calma. Começando aqui então o nosso oitavo episódio, eu queria perguntar ao... Pô, é sempre na primeira pergunta. Começando então aqui nosso oitavo episódio, eu queria perguntar ao Milor se ele acha que hoje em dia é necessário para empreender... Peraí, velho. Então, queria agradecer, Luiz, queria agradecer o Hugo pelo episódio de hoje. Podem dar os seus adentros finais aí também. O Milor só não vai agradecer, não? O Milor. É, cara, só a pessoa não deixou. Cara, é preconceito, né? Peraí. Aí, vai ficar rindo aí agora? Então, ele tem que querer o mundo mudar o mundo. Então, vamos lá. O A recomendação... Foi mal. Pera aí. Eu vou puxar pra puxar. O EmpreendaCast recomenda hoje, vai trazer um livro... Não vai trazer um livro. O livro de hoje, ele chama Ideias que Colam, Made to Stick in English. Tá, peraí, errei. Era pra falar o contrário. É Made to Stick, Ideias que Colam. Vai lá. Fala aí, Bruno. A gente fala o valeu todo mundo junto, vai lá. Eu tô falando em meia hora e o microfone tá fechado. Falei, pô, velho, os caras não me respeitam. Eu começo a falar e você fala em cima de mim. Tava quase xingando já. O microfone fechado. Essa tem que ir pro erro, hein? Essa vai ser boa. Vai lá. Não, eu tava ficando nervoso, sério. Peraí, um abraço do EmpreendaCast no Bruno primeiro. Aê!